municipal de Belém. A minha TJ Esportes, a verdadeira paga na hora do norte do Brasil, é a TJ Esportes, do meu parceiro empresário Kio, é a TJ na parada. Cyber Produções, do meu parceiro empresário Maicon, é a Cyber. O bagulho vai endoidar e joga o celular pra cima, que tá na hora. R.A. Boutique, do empresário Anderson, é a Duke Gold, o patinho mais famoso do Brasil. R.A. Boutique, tá na hora. Chegou a hora, chegou a hora. Acabou o silêncio. Alô, galera, Dubai, Dubai. Dubai do Patrício. O especialista em rock doido chegou. Alô, Patrício desgraçado. E aí? Cadê você, seu biruta desmiolado? Tô aqui, barba negra, na doca. Agora, Patrício, mostre a todos que você tem luz própria. E quem tem luz própria, até no escuro brilha. Agora! Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, minha produção! Tudo no escurinho, que o bicho vai pegar! Apaguem a luz! Acende o celular, joga pra cima o celular. Acende o flash, que o bicho vai pegar. Joga o celular pra cima, joga o celular pra cima. Acende tudo, vamos lá. Chegou a hora do rock animal. Ativando o modo flash. Ativando o modo flash. Ativando o modo flash. Modo flash ativado. E a galera com o celular pra cima. Acende o flash. Acende o flash. Atenção todos. Atenção todos. Liguem as lanternas dos seus celulares. Liguem as lanternas dos seus celulares. Vamos. Está na hora. Então vamos começar. Todo mundo pra direita. Joga pra direita o celular aí. Joga pra direita. Pra direita, pra direita, pra direita, pra direita, pra direita. Agora. Todo mundo pra esquerda. Joga pra esquerda também. Joga pra esquerda. Joga pra esquerda. Agora dá-lhe. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Barba Negra, ensina a galera aí, vai. Agora. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Pediu pra parar, parou. Agora. Se é o show contagiante que só tem aqui no gigante. Patrese, rei das teses. Verifique se tem pólvora suficiente. Tem muita. Prepare-se para sair do chão. Vai começar o bombardeio de pressão. Vamos lá. Artilharia. Ativem todos os canhões. Pode explodir o bagulho. O homem do baile chegou. Tô na área. O homem do baile chegou. O homem do baile chegou. Pra jogar tudo pra cima. O homem do baile do chão. Se prepara que agora o bicho vai pegar. Toca, toca, toca aí, DJ Patrese. Sacode essa galera, bota tudo pra, pra cima. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda. Joga é pra cima. Joga, joga, joga. Joga pra cima. Não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. É o Patrese, não adianta copiar. Como é o Patrese, o top DJ do Pará. E é o rock não para, não. Tu tá no baile do Patrese, então segura essa pressão. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar. Agora. Joga pra cima, joga pra cima. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. E prepara. 3, 2, 1. Agora! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! muito baixo, pode ser mais alto. 3, 2, 1, agora! Toma caqueado, toma, toma caqueado, toma caqueado. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, say hey, hey, say hey. Quem tem amigo corno aí, dá um grito. Hey, hey, say hey, say hey. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Hey, say hey, say hey, say hey. 3, 2, 1, se boca! Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você, mas ela quer o seu, ela quer dar pra você, ela quer o seu, você, ela quer o seu, você. Tu gosta, não gosta, tu gosta, não gosta, você, você. Eu tô gostando de uma prostituta. Tá bonito. Toma, toma, caqueado, toma, toma. E aí? Crocodilo, crocodilo, deixa assim bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Vamos nessa, vamos lá. E eu vou, no meio. Só não deixa falar o microfone. E aí, ei. Ou deixa falhar o microfone, engraçado. Vamos começar aqui, ó. Torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima, torcida do Paysandu aí. Só a torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, galera do Popão, na palma da mão. E eu vou no rei, vocês vão no rei. Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Deixa eu chamar a torcida do clube do Remo também. Torcida do Remo, joga a mãozinha pra cima. Pra cima, une. Une, une, agora. Vai unindo, vai unindo. Aqui, Maico, aqui, Maico. Pro lado. E agora, agora. Une tudo, prepara. Esse microfone aqui tá miado, desgraçado. Une tudo, galera do clube do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí. E a galera do Leão, joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, Remo. Remo. E sai, sai da frente. Galera do clube do Remo, dá um grito aí. Amiga sapatão, dá o gritão. Tá na hora. 3, 2, 1, agora. Ei, ei, ei, ei. Pra cima, meu irmão. Isso é o bonde da MT e Crocodilo. Vocês. Eu nem sei de quem é essa festa. Meu DJ Patrese invadimos de penetra e comemos várias xereca. Várias xereca, várias xereca, várias xereca. E comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca. Joga pra cima, só quem tá solteiro, só quem tá feliz. Joga, joga, um, dois, três, agora. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar dentada. Quem é croco? Quem é croco? Quem é croco? Pra cima! Quem é croco? Vai pro croco! Tô aqui no crocodilo, tô aqui no crocodilo, tô aqui no crocodilo. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Bora, mulherada, e faz o caqueado no gingado, caqueado no gingado. O baile do Patrese é bagulho doido. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando, com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 e o quê? Tu acha que não tá... E a culpa, e a culpa? É que a culpa não foi minha. Aí já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando. Aí já viu, é rock doente de amor. Porra, Patrese, tá pressão, tá bagulho doido. Tu vem com essa música de corno pra cá, caralho. Tá doido, né? Quem tem amigo corno aí, dá o grito! Eu não vi, não. Quem tem amigo corno aí, dá o grito! Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Galera do Flamengo, feliz da vida na Libertadores. Galera do Mengão, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, Mengo. Galera do Flamengo, feliz da vida. Cadê a torcida do Corinthians? Também tá aí. Torcida do Coringão, dá um grito. A torcida do Remo, dá um grito também. A torcida do Paysandu faz barulho. É agora! Pra cima! Ei! Vamos lá! Bagulho tá doido! Toma caqueado, toma, toma caqueado. E a galera vai no clima e o papel se detonando. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem, vem, vem, vem, vem mais uma. Moraes é o bicho. Foi até bom te encontrar. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão. Como é que é? É só vir com o DJ Patrese. Patrese. Toma, toma. É muito gingado. DJ Patrese. Patrese, Patrese. E agora? No ponte de mim, é o crocodilo, vem, vem, vem. Esse é o DJ Patrese e ele tá pra negócio. Esse é o DJ Patrese e ele tá pra negócio. E aí, filha, tu vai? Bora! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Então bora! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Patrese é o piloto. E o Marlon Beach é o copiloto. O Patrese é o piloto. E o MT é o copiloto. Tu vai dar pau. Tem que dar! Tu vai dar pau. Tu vai dar pau. Tu vai dar pau. Dia 21, Guga, meu irmão. Vem Guga e Crocodilo. Lá no Marina Clube. O bicho vai pegar. Vai descer. Bora, Guga. Vai descer. Com nojo, meu irmão. Esse eu vou deixar vocês escutar. Joga pra cima. Joga, joga. E toma caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vem. Bora pra cima. Vem, vem. Crocodilo, tô aqui no crocodilo, vem, vem, vem. Crocodilo, tô aqui no crocodilo, tô aqui no crocodilo. Caqueado, congelado, vem, vem. Olha o Guga, tá chegando. E a mulherada. Agora. O bagulho tá louco. O Guga tá chegando com fronco e o Patrese detonando, vem, vem, vem. Milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo? Como é que é? Visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amo. Você, você! Soca de Ana, você tá dando a minha. Sai só! Soca de Ana, você tá dando a minha. Soca de Ana, você tá dando a minha. Meu filho, Bob, embaixo. Pega, pega, pega, pega. E aí, meu empresário, empresário Lobinho? Pega, pega, pega. Tá comigo, papai, no bar. Alô, Lobinho! Yala, yala, yala, yala. E saltou o copo dessas piranha. O Patrese saltou o copo dessas piranha. Uma bala muda, uma bala que bate a onda. Mudei uma bala muda, uma bala que bate a onda. Vai, já voltando. Vai, meu amor. É muito capiado. Patrese. Alô, meu, que quebra tudo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. O empresário também, Daniel Tenório. Aí, Daniel. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bora, rei do funk, aí, Gui. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. Vem mamar, vem mamar, vem. In my mind, in my head. Olha o gingado. Patrese, Patrese, Gigante Crocodilo Prime. Um abraço também, meu parceiro Osso Leão. Esse é meu parceiro e meu irmãozinho. Tá aqui na retaguarda do Croco. Um abraço a você, Osso. Tamo junto. Aniversário da Renata, esposa do Neto também. Bora, Renatinha, como é que é? Toma, toma, toma, toma. Não para, não para, não para. E agora? O Leonardo sumiu de chão. Sorry, just quickly. What is this? Cadê o grito das virgens aí, ó? Mas não pode emitir, calma, calma. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das solteiras, das gostosas, das safadas. Pegou tudo isso. Lá vem! Quebra, vai, vai. E agora, e agora, e agora? Caqueado, caqueado. Um, dois, três, vem. Meu parceiro Marquinho também da TJ. Tá aqui comigo, um abraço do Patrese, Marquinho. Tá aqui, ó. Aqui no baile do Patrese. É a Doc Fest, o gigante. Vocês. Na sala me deito. Tá bonito, te liga. E a cabeça não para. Solidão me ampara. O DJ Mike também, o Juninho da Adidas. Olha o Guilherme do Barreiro. E a musa Cleide. Aqui, ó. A minha cara me fazendo de. Pra se ligar. Meu parceiro, skate também, é skate! Se considerado aqui, ó. Se prepara, chumbo trocado, amor. Você! Porque eu mereço um recomeço. Tenho direito de amar e ser feliz. Porque eu mereço. E agora? Na vez. Amar e ser feliz. Toma caqueado, toma, toma caqueado. E a galera vai no clima e patece detonando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga pra cima, só quem tá feliz. Só quem tá solteiro. E agora? Canhões, artilharia. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Agora. Não se quer dar um rolê. Eu vou te apresentar o baile do Patrese primeiro. E o quê? Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é o verdadeiro poder. Você! Que tá tudo agora. Briga de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim: vem com o DJ pra trás, hein? Preparem-se para atirar tudo que atira, vai! Segura! Meu parceiro empresário, olhou também da Penélope Charmosa. Joga no telão, né? É a Penélope na parada! O copo dessa piranha, o copo dessa piranha, o copo dessa piranha, o copo. E a galera vai no clima e o Patrese faz o caqueado no gingado, o baile do Patrese, o monte do MT, joga pra cima quem tá solteiro aí. E joga pra cima, só quem tá solteiro, só quem tá feliz. Bate na palma da mão, na palma da mão. Joga, joga, joga, joga. Um, dois, três, vem, vem, vem. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Olha o caqueado, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Patrese tá na área, tá pronto pra explodir. Patrese tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Bola detonada. Para Maicon Santos. Os canhões. Agora. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Tá ali meu top do Pará. E tá ali meu top. Como é que é? Patrese. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão, malucão. Vai virar. Olha o grito. Aqui é o bonde do MT e o crocodilo na parada. Gigante Crocodilo Prime. Meu parceiro Redley Malucão também tá na área. Todos, aquele abraço pra você, Redley. Você o Sindicato Prime também tá por aqui, ó. Agora vejo um sol. Oh, há muito tempo. Como esse mundo gira, como esse mundo gira. O que pudesse mudar. E aí, Potter? O Pop sempre comigo também. Aqui no baile, aqui no gigante. Agora vejo um sol. O cabeção também de Barca Arena. Tá junto e misturado aí, Leandro. Tamo junto. Agora vai sofrer na minha mão. Vira, vira o batidão. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Então joga. E o bagulho tá louco. Tô aqui, ó. O bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com as fugitivas do croco. É chupitel. É chupitel. É chupitel. É chupitel. Vai aquecer. Vai aquecer. Agora. Bota de pólvora para esquentar. Olha o cadeado, vai. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, o que, o que? A galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rangandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand na área. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Um, dois, três, vai, vai. E parceiro Ratinho também, PDJ, a Rosália, o Chocolate Pop também tá na área. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, vai. Dá tchau, dá tchau. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Lá vem. Eu tô no croque, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Meu parceiro Juan também, o Neto Braga, é tchau pra quem namora. Tá comigo, aí Daniel Alves, beijão também pra você. Olha o Moisés, a Ângela, tá comigo, um abraço, meu irmão. Eu tô no croque, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. Chama a periquita, chama a periquita. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Do pra trás e com uma prostituta. Puta. E o que? O pra trás e tá de rolê com uma prostituta. Pra cima! É muita pressão. E toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado. E a galera vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Entra se, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra. É o baile do Patrese. Entra se, sai molhado. Abraço também o Joãozinho, o Leandro. Sai molhado. Entra se. Lado do bolão, GDB. Bora pra cima, garoto. É o chão, ela senta se acaba. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. E vai descendo, vai. Pega ela. Pega, pega, pega, pega, e pega ela, pega ela, pega ela, e vem, pega, e vem, pega, vem, vem, pega, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, dançando, pega, dançando, pega, dançando, pega, dançando. Pega, um, pega, dois, três, pega, virou, pega, agora! DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Adacia Marinheiro também, Marinheiro Lucas. Lucas Barão, o Eliel Santos também tá na área. Como é que é? Não entendi, te amo e não quis assim. Meu parceiro, meu amigo Marcelo do Rock, aí tá de volta. Aí Marcelão, aquele abraço do Patrese. Sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós. Meu amigo também, Jaime, é Jaime. Tamo junto. Vamos tá aí curtindo de boa. O baile, segura. Você é meu. Patrese. Baile do Patrese. E agora? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Pode começar a descer. E aí, eu vou saber se pode começar a descer. Pode começar a descer. Evoluiu, baile do Patrese no Pará. E o que? Explodiu! Vai na levada do Patrese, ele toca pra você. O bastão que faz mexer, pode começar a descer. Vai. Pode mexer, vai! Do Patrese, ele toca pra você. O bastão que faz mexer, pode começar a descer. Bota a galera pra cantar, pra cantar, pra cantar! Agora! Vocês! E você não se botava. Me achava nova. Parceiro Glória, tá comigo! Vai de vinha, vai pra cima! Um, dois, três, vai! Meu parceiro Careca também! O Paulo Ergue! Fala, show dela, tá comigo! Melhores, as marcantes, pra detonar tudo! Patrese. O baile do Patrese. Você! Xandinho, salve! Aquele abraço, garoto! Ao teu lado agora, eu sou feliz, amor. Tá bonito! Mas o destino. O Alessandro do Croco e o Adriano. Só de boa! Quando foi embora, não sabes como sofri. E agora? Sei que onde estiver, está pensando em. Vira, vira, faz uma. Patrese. O Danan também, o Davidson. Olha o Zazinho, olha o Gêmeos na área. O Juninho também, digital print, você é parceiro. Olha o Japa, o skate também considerado. E o Alessandro do Guamá. DJ do Pará, DJ Patrese. Não para! Quem tem amigo corno, joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, joga. Só do Paissandu, galera do Papão, na palma da mão. E a galera do Leão também, na palma. Vem, vem, vem. 3, 2, 1, virou! Meu parceiro Glailson também. E aí, Glailson? Estou dividido. Desde que ela voltou. E o quê? Já não sei mais o que é certo. Ah, tu quer? Vai! Meu parceiro Gilson Lanches, melhor lanche da cidade é Gilson Lanches. Olha meu parceiro Gilson, deu uma olhada. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. E o que, e o que? O Eric Rafael, o João Edvan, o Márcio também, a família Sinaia, do Icuí. Sentir a pulsação do meu coração aumentar. Agora! Alô, panelinha! Joga pra cima, joga, joga! Vem na moral! Olha a panelinha do Croco, agora! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Partida minha! E tá bonito! Essa galera é uma tremenda! Meu parceiro Leonardo Oliveira! Tá de volta! Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. E o quê? Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera. E aí, Marcelo? Tá comigo também aqui no baile. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Vou deixar o funk daqui a pouquinho. Comer devagar. Outro TMT. Cada... Neto MT já já pra detonar tudo. Come. E a gente vai detonando assim, ó. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. E agora, e agora? Aí, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco. O Raulzinho também. Tá, quem era? E as mercenárias. Junto com... Gigante Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. Vamos dançar! E agora, e agora? Patrese. Aqui no baile do Patrese. E vem meu parceiro Breno. As gerações também tá na área. Mônica Sá, propaganda pra lá. Nem puxando o meu. Como é que é? Aê, é o DJ Gugu e o Pierre. E os caras tapam negócio. Foi a coi, Fiodoto da Pedreira no telão, neném. Negócio. Agora, e aí mulher? Tu vai fuder no céu piranha. Vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. Já já, né, DMT pra detonar. Dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. E o quê? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um. Quebra mulherada, vem, vem, vem, vem, vem. O Igor Cavalcante, a Juliana Caldas também. Se liga. O baile do Patrese. É o baile do Patrese. Patrese. Tá no bonde do MT. O grave faz tu. E ela? E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tu. E a bunda dela bate, bate, bate. É fresco? Bate, bate, viado. Bate. Pra cima. Bate, bate, bate. O Dudu tá tocando. E quebra tudo, velho. O GGG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Agora! Quem tá feliz? Quem tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima e bate, bate, bate! Agora! Galera do Papão, na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá! A torcida do Paysandu tá feliz na vida. Joga, joga pra cima, pra cima, pra cima! Galera do Papão, na palma da mão, galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo! Vocês gostam, né? Cadê a torcida do Clube do Remo? Também tá aí! Olha a torcida do Remo! Joga a mãozinha pra cima! Torcida do Leão! Torcida do Leão! Na palma da mão! Torcida do Leão! Torcida do Remo! Dá uma vaia na galera do Paysandu também aí! Quem tá solteiro dá o grito! Quem tá feliz dá o grito também! Agora! Por favor! Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Pode apagá-la. Tá na hora. Tá na hora. Deixa tudo no escurinho, minha produção. Joga o celular pra cima de novo, que o bicho vai pegar. Pode jogar. Pode jogar tudo. E agora? Quem gosta de fazer fumaça? É desse jeito. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Meu parceiro Drolly do Barreiro, o Alan Jerez também. Aí Drolly do Barreiro e a Dona Erika. Joga o celular pra cima assim de tudo, que tá na hora. Vocês, ai rapaziada, só vocês, só os usuários. Canta comigo agora, no ritmo lento. Agora, que vem. Demorou formar! E vai dançando, vai! E é pra mudar tudo! Eu queria mudar. E é pra mudar! Me ensinou a ser assim, fazendo a correria, buscando a vir atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita no meio da malandragem. Meu gerente Hernani, é meu gerente. É o gerente Murilo. Essa galera aqui, ó, do Crocodilo. Aquele abraço, tamo junto, misturar. Mano, o Brau tá chegando e pro Jota, meu irmão. Já sete na marina, é isso? O bicho vai pegar. Como é que é? Agora. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. R, Grife Story. A procura. Fechado com o baile do Patrense também. Tenta ver. Meu parceiro empresário, Robson. Bora, Robson, como é que é? De meio ofuscada, sente o drama. Preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, nego drama. Abraço também a Ellen, bola de gaçada pra cima. O drama que eu carrego pra não ser. Produtor Maílio Colares. O drama. Felipe Lopes. Cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene. O Bezerra também, Leandro Bezerra. Passageiro do Brasil, São Paulo. Vendo Brasil. Que sobrevive em meia zona e covarde. E ele, Bessola. E ferias vi. Como é que é? Putiço, você deve estar pensando que. Vamos dançar. Tem a ver com. Renato Reis tá na área também. Pra... Aqui no comando. Olha, do bonde. Então, para Renato. Você quem mata, recebe o mérito. A fada que pratica o mal. Já já tem bonde, né, MT? O movimento já é cultural. Histó- tudo misturado. Títulos e escritos, não é conto nem fábula. Lenda ou mito, não foi sempre dito que preto não tem vez. E o quê? Não, olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão. E o bagulho vai doidando, vai. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Tamo junto e misturado. De vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar. bem basiquinha. Já já tem muito funk, rapaz. Vou deixar o funk do Neto MT. Chama as amigas pra afrontar. Porque o Google da Gaona não é nem funk, quase ele morre lá, eu acho. Bora, meu patrão, né? Bota a bunda pra mexer e eu boto pra adorar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra adorar. O WM chama Loma e as gêmeas na canção vai paralisar. E a mulherada vai. Rei do funk, o Gui. Você é meu parceiro. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da tua inveja. Vai lá. De engraçado. E para. Vai, só namorar. Concentre, vai tremer na caixa. Me concentra na batida, vai. DJ Patrese. O que tu tá dizendo? Bora que o tempo é curto, meu irmão. Tem que virar no doce. Onde eu vou ficar? Treme. Eita, mulherada. E aí, GG, caçula, sentiu? Olha o cheirinho. Cheirinho de sucesso. Vai. Olha a mulherada quebrando tudo, te liga! E o WM lançando a... E a GDS. Liga pra todas as meninas. Comigo, vai! As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai. Solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha. E o quê? Solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. E agora? Sai do chão! Tops, tops. Pra sair do chão, bora! Isso é trip e som de dupla. E o quê? Tá no talentinho. DJ pra trazer! Eu gostei aqui do comando do MT. Não quis nem tocar no crocodilo hoje, pai. Comando aqui é pai Dego. Bagulho doido. Já já MT pra detonar tudo. Fala, Netão. E o quê? As novinhas da gaiola. Tô na onda embrasada. O criador da brincadeira. Que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso. Então quebra. E eu já tô bem quente. Brincadeira do mundo. Bola, mulherada! O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão, vai no chão. Isso nas buquiranas, e em nome de Fael Celulares, fechado com o baile do Patrese, é o Fael. Aguenta lá, hein, neném. Aventado no chão. Como é que é? E aí? E o Jurunas Carnes, o açougue número 1 do bairro do Jurunas. Vou mandar. Mandando solinho, Renan Pires, Lucidão, a equipe Pernalonga, ao lado, só de bono, cru. Se você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora, não. E o quê? Serrote Divulgações, o mural de céu. Vai quebrando. É sua hora. O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão. DJ pra trazer. E agora? Meu nome é Major Esporte. Alô? VR Tecido. Bora, cheiro CD. Te perdoar não quer dizer que vá voltar. Superar não quer dizer que eu esqueça. Vamos dançar. Não confunda minha educação. Achando que. E agora? Tá pra ti. Se um dia a gente se bater. A Paula Beatriz também tá comigo. Beijão pra você. O Thiaguinho dos Garotos do Red. Fala, meu parceiro Thiaguinho. São os Garotos do Red. Tá comigo. Sem muita intimidade. É só oi, tchau. É só oi. Valdian também dos Cachabás. Sem comportamento de um ex-casal. Essa noite, Barbearia da Vila. Põe na tela, galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Sem comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. Forrazão, forra chutoião, pra cima, moleque doido. Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Lacei! Tem que tocar tudo. Sai, mas eu sou gigante. Gigante. Chama, menino. Crocodilo. Agora! Galanteador e bom de papo, fui chegando nela. Não demorou muito. Como é que é? Que ficou? Falei que era empresário de uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas sabe a nada que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. E a Lopes, e no motopeças. Ela se amarrou. Fechado também na pedreira. É a Lopes motopeças. Se amarrou um beat da valor. Segura! Piripiri, piripiri, piriguete. Prova que me ama andando no meu chevette. Forrozão! Piripiri, piripiri, piriguete. Eu não tenho caminhonete. Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando. E quebra tudo, vem! Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Para de rodas! Segue essa roda. Meu parceiro Joãozinho também. O Gelé e o Leandro Gelé, camarada, meu irmão. Galanteador, Leandro Tavares, papo, o lado do bolão. Ela, toda a galera aqui, não, GDB, na retaguarda. Só de boa. De uma luz, e na minha